Irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor, a bênção, a glória, a unção, o poder, a justiça, a vontade do Senhor se estabeleça em nossas vidas. Nós vamos dar continuidade à leitura bíblica. Para aqueles que entraram essa semana, exatamente essa semana, o que nós estamos fazendo é uma leitura bíblica, capítulo a capítulo, e estamos fazendo isso há 5 anos, já poderíamos ter acabado, mas há programações que surgem, há situações de enfermidade que impedem mas não tem problema. Nós vamos continuar enquanto estivermos juntos aqui lendo a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra do Senhor. Eu me oponho frontalmente à ideia de uma escola liberal que diz que ela é e contém. Não, ela não é e contém, ela é a palavra do Senhor. Ela é a palavra do Senhor. Mesmo em questões que nós podemos retirar um conteúdo mais denso dentro, né, de capítulos que a gente retira um conteúdo mais denso e outros que são mais elementos culturais. Ainda assim, nós sempre aprendemos com a palavra do Senhor. Sempre aprendemos com a palavra do Senhor. Não vamos transportar tudo o que aconteceu há 4.000 anos atrás para cá. Pode ser, segundo alguns historiadores, até 4.500, 5.000 anos, pela tradição oral. Isso pode ser. Ter sido propagado e depois escrito. Bom, independente dessas discussões de fundo teológico, esta é a palavra do Senhor e nós o que fazemos é ler um capítulo da palavra em cada devocional, procurando extrair aquilo que ela tem para nós. Falando em enfermidade, hoje mesmo pensei que não fosse ministrar. Uma hora atrás, aproximadamente durante o período da tarde, a glicose subiu em patamares assim muito altos mesmo, dando tontura, dor de cabeça e náusea, e quando medi, estava muito elevado. Aliás, tudo estava muito controlado até o fim de janeiro, mas nesse mês de fevereiro isso já aconteceu algumas vezes. E acredito que ou a dosagem não está mais exatamente calibrada para o momento, e vamos ter que ver isso. Nada de muito preocupante, peço a sua oração, mas nada de muito preocupante. É uma questão de calibrar a dosagem de insulina, né? E você sempre pode orar pela cura absoluta também. Ou eu chego a pensar, né, nas corrupções todas que nós temos no país e no mundo, ou a insulina está vindo. E não duvide disso, que pode bem acontecer, fornecida pelo Estado, pode estar de alguma maneira com a qualidade não desejada, ou outros fatores que eu desconheço totalmente. Então, peço oração a vocês, peço oração pela pastora também nessa área de saúde, com frequentes dores de cabeça que também exigem uma calibragem aí na sua medicação para que ela não tenha tantos dias dores tão fortes. Esse é o meu pedido de oração. Por outro lado, antes de ler a palavra, devocional de abertura, eu intercedo, sou um intercessor da sua vida. Tenho um programa de oração pessoal, intercedo pela minha vida, começo a semana intercedendo pela minha vida para que chegue logo. Já deveria ter chegado a um padrão de santidade muito maior, a imagem e semelhança de Jesus. Próximo da perfeição em Cristo, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Intercedo pelo cada membro da minha família com nomes e parentes mais distantes que eu não sei detalhar, e intercedo pelo sobrenome, por exemplo, família da minha mãe, família do meu pai, e os familiares aqui da esposa, família por parte da mãe dela, do pai dela, e familiares afins, né, que vão chegando. Então, na quarta-feira eu intercedo, clamo por cada membro da igreja, e o Senhor tem nos dado nesse novo ano um novo tempo com sinais claros de unção dele, de organização. Vejo que as coisas estão caminhando numa direção muito sólidas, muito abençoadas por parte dele e, portanto, muito sólidas. Na quinta-feira, intercedo, clamo por líderes da denominação. Por exemplo, presidente, vice-presidente, né, coordenadores e coisas assim, e de denominações, perdão, não só de uma denominação, todo líder que eu conheço vai entrando para essa lista. Na sexta-feira, intercedo por missionários, por missões, por lugares onde nós sabemos que o evangelho está avançando, orando para que a quantidade venha acompanhada de qualidade, e oramos por missionários, missionárias, como a nossa querida missionária Enilda, missionária Vivian e tantos outros missionários. O sábado geralmente é separado, geralmente não, ele é separado para um dia de glorificação, louvor. E oro ao Senhor louvando, louvando, bendizendo, agradecendo, santificando o sábado do Senhor. E no domingo sempre surgem demandas, né? Da comunidade local. Deixo o domingo então para o que nós chamamos de outros, né? Aquilo que na semana passada eu não orei, porque não tinha essa questão, aí surge. Então, nós temos que ser intercessores permanentes. Eu acabei de dar para você um modo de você organizar o seu clamor. Ah, eu não gosto de orar assim, eu não gosto de orar organizadamente, eu quero orar com liberdade. Aleluia, tá bem. Para mim, a liberdade no espírito não está desassociada de ordem, de organização, mas para muitos está. Então, ore como você desejar, mas ore. Ore, seja o intercessor. Esse capítulo de 1 Samuel, capítulo 12, preste atenção, 1 Samuel, capítulo 12, vai ser a palavra final de Samuel. Samuel deixou um testemunho, por isso eu clamo por todas essas pessoas, porque nós precisamos de cristãos com testemunho. Testemunho. Você vai ver isso no texto. E com testemunho de vida cristã que agrade ao coração de Deus. A palavra também no capítulo 12 vai fazer um chamado muito claro. Se servir ao Senhor e mantiver uma vida de fidelidade a Ele, o Senhor vai abençoar. O texto vai dizer: tudo irá bem. Se não mantiver, pode até ter o nome de religioso, mas se for infiel ao Senhor, se for se dobrando a ídolos, a começar do ídolo que é a sua própria pessoa, até outros ídolos que nós conhecemos e outros que não conhecemos, mas dobrando-se a ídolo, colocando outra pessoa, outra coisa no lugar de Deus, tudo vai mal. Tudo vai mal. E vai desembocar num distanciamento de Deus, a glória de Deus vai sair da sua vida. E saindo a glória do Senhor, você vai sair da presença dele e vai cair, né? Um abismo vai chamando o outro abismo. Então, ao invés disso, eu proponho, de glória em glória, irmãos, vamos subindo até a estatura de Cristo Jesus. Ou é de glória em glória subindo, ou é de abismo em abismo, né? Caindo. Então, o texto é muito claro nisso. Palavra final de Samuel. Um chamado muito claro, a fidelidade e a certeza de que tudo irá bem em meio à fidelidade. Não é que você não vai ter problemas, mas é que o Senhor vai estar com você e aí tudo vai muito bem. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem e passo temporal, como diz uma canção, e um texto bíblico, né, no qual ela está baseada. Então, é isso. Já digo para você, a proposição do texto é essa. É isso que está norteando aqui a palavra de Samuel, tá bem? Então faço a leitura, provavelmente do irmão Roberto, da equipe de abertura, lá de Atibaia, em São Paulo. Que o irmão Everson dirige. E eu só não sei dizer a denominação dele, mas depois a gente vai conferindo essas coisas. Mas eles também são alvo de oração. Então eu leio a abertura devocional, depois leio o texto e tiro essas duas palavras, reafirmo essas duas palavras que já disse agora, tá bom? Ele nos desejou um bom dia, foi mandado de manhã e disse: Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, a não ser por mim. Pode ser outra tradução, João 14, 6. Somente Cristo é o caminho que nos conduz ao Pai. Somente Ele é a verdade que liberta e a vida que nunca se acaba. Quando confiamos em Jesus, nossas angústias são substituídas pela paz que excede todo entendimento. Não importa o tamanho da tempestade que enfrentamos, Ele está no controle de todas as coisas e nos fortalece para seguir em frente. Confie em Jesus, descanse nele, caminhe na certeza de que Sua presença é a maior bênção que podemos ter em Cristo. Temos vida, propósito e uma esperança que jamais acaba. Vamos orar. Senhor Jesus, em Ti encontramos paz, esperança e vida. Guia nossos passos, fortalece nossa fé e ajuda-nos a confiar em Teu amor inabalável, que possamos descansar em Tua graça e viver para o Teu propósito. Sustenta-nos em cada desafio e lembra-nos que Tu és suficiente. Amém. Aleluia. Agora vamos ler 1 Samuel 12. Só para completar, toda a liderança que eu conheço e fico sabendo, por exemplo, os nomes, esses são mais fáceis, né? De denominação, de nascimento ou de vida, ou até outras denominações. Toda a liderança vai para essa lista. Por isso eu gasto muito tempo em oração. Irmãos, ouçam, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. muita oração, avivamento, nenhuma oração, uma igreja fria e uma pessoa fria. E então vamos orar, tá bem? Oração é fundamental, aí faça do seu modo. Mas oramos por bispos, bispo presidente, outros bispos, por exemplo, que conheço da Igreja Metodista, oro por lideranças que conheço da Igreja Batista, lideranças que conheço, muitos da Assembleia de Deus, não só de uma Assembleia, vamos orando, apóstolos, chamados apóstolos, e aí, nesse caso, na hora da oração, quando estou clamando, não estou fazendo avaliação daquilo que eu considero o mais correto ou não para o nome das lideranças. Não, eu clamo por santidade para essas vidas. E vamos orando por denominações. No dia separado para denominações, tem um dia para minha igreja, mas tem outro dia para outras igrejas e depois missionários, tá bem? Até que chegamos no dia do louvor. Essa é uma rotina de oração, um modo de organizar e abranger mais vidas ao longo da semana. Claro que isso não é inflexível. Se surge uma demanda, uma enfermidade de alguém, uma necessidade, um problema, aí você não vai ficar esperando o dia X para orar. Não, você vai incluir, mesmo que não seja o dia programado. Quem está organizado sabe flexibilizar. Quem não está organizado é que qualquer coisa vale, né? Mas eu deixo com você. Se você quiser seguir esse exemplo, siga o exemplo na leitura bíblica, siga o exemplo na oração, siga o exemplo no testemunho, e vamos todos caminhar em direção à santidade bíblica, tá bem? À perfeição cristã. 1 Samuel, capítulo 12, depois dessa palavra que o irmão Roberto postou para nós. Palavra final de Samuel. O capítulo diz assim, versículo 1: Então Samuel reuniu todo Israel e lhes declarou: Eis que vos atendi em tudo que me pedistes e estabeleci um rei para governar sobre vós. Aqui Samuel já diz, né, vocês pediram. Então, depois da posse de Saul, irmãos, o profeta Samuel se afastou das suas funções e deveres civis, contudo exercendo o sacerdócio. Ele não morreu naquele momento, então continuou exercendo o sacerdócio para o qual foi chamado. E sendo profeta de Yahvé, conservava os direitos de supervisor do povo. Aqui o termo ungido, que nós lemos, refere-se aqui a Saul. A Vulgata, que é o que eu estou utilizando por amar o latim, a Vulgata latina traduz essa palavra pela expressão da Septuaginta, a expressão grega Cristo. Tá bom? Então, ungido está se referindo a Saul, mas também nos reportando, o ungido sempre nos reporta ao Senhor Jesus, o ungido eterno, o ungido do Senhor. Ok? Após essa breve consideração de rodapé, vamos ver versículo 2. De agora em diante será o rei quem marchará à vossa frente. Já estou velho, de cabelos brancos, meus filhos habitam entre vós, fui vosso guia desde a minha mocidade até hoje. Aqui estou, agora ouçam. Igreja, ouça, aqui estou. Testemunhai contra mim diante do Senhor e do seu ungido. A quem tomei um único boi ou jumento? A quem defraudei e a quem oprimi? De quem tenho recebido presentes, a fim de que finja não ver a injustiça? O que ele está dizendo é: por acaso sou eu algum corrupto? Eu vos restituirei se eu fiz alguma coisa dessa. Todo o povo, no entanto, versículo 4, exclamou: Tu não nos defraudaste, nem nos oprimiste, e de ninguém tiraste coisa alguma. Aleluia! Eu digo: esse testemunho nós precisamos, e a liderança de todas as tribos ou denominações cristãs precisam ter esse testemunho. Não tirou nada de ninguém, não foi injusto com ninguém por causa de favores, não tomou boi ou jumento de ninguém, não oprimiu ninguém. Nós precisamos que os irmãos deem testemunho e que as lideranças tenham essa coragem de chegar no final da sua carreira e dar esse testemunho. E Samuel lhes afirmou, versículo 5: Iavé testemunha contra vós. E o seu ungido é igualmente hoje testemunha de que nada achastes culpa alguma em minhas atitudes. E o povo respondeu: sim, ele é testemunha. Falando de Saul, né? Nem nós, povo, nem Saul acha nada contra você. Quisera eu, irmãos e irmãs, poder dizer isso a vocês, esse era meu intento. Logo desde o início da conversão e do discipulado, chegar e não ter pecado nenhum. Queria mesmo. E buscava mesmo. E busco mesmo. Só que, infelizmente, ao longo desses 40 anos, eu não posso dizer como Samuel. Alguma coisa vocês acham? No caso de Samuel, não tinha nada para dizer dele. No meu caso, teve erros, pecados. Se bem que, uma vez confessados e perdoados, hoje eu quero dizer, não vão achar mais nada. No livro da vida não vai se achar mais nada senão o sangue de Jesus em cima do meu pecado. Então agora sigam um padrão, sigam um exemplo. Enquanto eu sigo na marcha para a perfeição cristã, sigam esse padrão. Testemunha de que nada achastes culpa alguma em minhas atitudes. E o povo respondeu: sim, ele é testemunha. Então Samuel declarou aos israelitas: o Senhor designou Moisés e Arão e libertou os vossos pais, fazendo subir do Egito. Sempre volta ao Êxodo, tá bem? Êxodo é o evento de fundação do povo de Israel. O chamado vem antes com Abraão. A aliança vem antes com Abraão, mas o povo só se torna povo de Israel, esse nome vem de Jacó, né, que vem para transforma-se em Israel. Eles só se constituem como povo quando se multiplicam enormemente no Egito, ainda como escravos, mas quando são libertos. E no deserto, Deus de fato forja um povo, o povo de Israel, que está aí até hoje. Só que tem que seguir esse exemplo aqui de Moisés. Versículo 7. Agora, pois, permanecei aqui no mesmo, para que eu entre em juízo diante do Senhor, relativamente a todos os atos de justiça do Senhor que ele realizou por vós e por vossos pais. Depois que Jacó entrou no Egito e os egípcios os oprimiram, e os vossos pais clamaram a Iavé, e ele os enviou a Moisés e a Arão, que fizeram vossos pais sair do Egito, e os estabeleceu nessas terras. Vossos antepassados, contudo, se esqueceram de Iavé, seu Deus, e ele os entregou nas mãos de Sísera, comandante do exército de Azor, e nas mãos dos filisteus, como também nas mãos do rei de Moabe, os quais lutaram contra eles e os venceram. Então o povo clamou e suplicou pelo socorro de Yahvé, o Senhor, confessando: ó Deus, pecamos por ter abandonado o Senhor, prestado culto ao Deus Baal e a Deus Astarote e seus postes sagrados. Agora, pois, livra-nos da mão dos nossos inimigos e nós te serviremos. Então Iavé enviou Jerubaal, Gideão, Bedan, Sansão, Baraque, Jefté, Samuel, os juízes, e aí vem até Samuel. Ainda faltam alguns juízes que não entraram lista aqui, mas ele destacou alguns. Que vos livraram das mãos dos inimigos de Israel, que vos rodeavam e pudestes habitar a terra em paz e segurança. Apesar de tudo, quando vistes Naas, rei dos amonitas, marchar contra vós, rogaste-me: não, é preciso que um rei governe sobre nós. No entanto, Yahvé, vosso Deus, é vosso rei. Samuel dá outra exortada no povo: vocês pediram o rei antes da hora. Não era preciso que um rei governasse sobre vós agora. Yahvé é o vosso Deus, Yahvé é o vosso rei. Irmãos, nós não precisamos clamar por qualquer pessoa ou circunstância para alcançarmos a plena felicidade, porque Yahvé é o nosso rei. Eu quero que você siga esse exemplo. Yahvé é o nosso rei. Eu não tenho outra aspiração, nem nos céus, nem aqui na terra. Celebro esse ano 40 anos de conversão e quero dizer, eu não tenho outra aspiração no céu nem na terra, senão de que Deus seja de fato um rei obedecido pela minha vida. Em tudo. E naquilo que não for, que o sangue de Jesus cubra de tal maneira que haja uma autoridade do testemunho, ou de um testemunho não infalível, do testemunho de ter acertado e ter andado em santidade e na falibilidade, nas falhas, nos erros. O sangue de Jesus esteja cobrindo de tal maneira que não se encontre em nada. Até quando se observar. E não é que não vai encontrar nada porque não houve nada. Não vai encontrar nada porque Deus vai fazer você enxergar o sangue de Jesus sobre a minha vida. E vai fazer você enxergar o sangue de Jesus sobre a vida daquele que transformou Deus no seu rei. Versículo 13. Sendo assim, agora aqui está o rei que escolheste, aquele que vós mesmos pedistes. O Senhor vos deu um rei. Se temerdes ao Senhor e o servirdes e atenderdes às suas ordens, e se tanto vós como o rei Saul, que governa sobre vós, seguirdes a Yahvé, vosso Deus, então tudo vos irá bem. Aqui eu dou o ponto 2. Primeiro, testemunho de Samuel. Segundo, o conselho de Samuel. Se seguirmos ao Senhor, nós e os nossos líderes, seguirmos ao Senhor, seguirmos a Yahvé, então tudo vos irá bem. Não é quase tudo, não é um pouquinho, não é 1%, tudo vos irá bem. Pode estar numa cadeia, pode estar sendo degolado como Paulo, pode ser perseguido como a igreja primitiva, como nós também ainda somos perseguidos espiritualmente. Preste atenção, ainda diante de circunstâncias adversas, tudo vai bem, nada tira paz, nada tira alegria, nada tira o gozo, nada tira o amor, nada tira a unção da tua vida, tudo vai muito bem, porque Deus é o seu rei, ele está com você. Agora ele complementa o alerta. Versículo 15: todavia, se não obedecerdes a Yahvé, se vos revoltardes contra a sua vontade, então a mão do Senhor pesará sobre vós e o vosso rei. Ainda uma vez olhai e vede o grande prodígio que Yahvé realiza diante dos vossos olhos. Não é agora a época da colheita do trigo? Pois bem, rogarei a Yahvé, e ele fará trovejar e chover, a fim de que venhas a reconhecer com toda clareza como foi grave o pecado que cometestes contra o Senhor, pedindo um rei para vós. Irmãos, entendam, não é que Deus não tivesse nos seus planos. Não é que Deus não tinha nos seus planos em algum momento estabelecer, por exemplo, o rei Davi, estabelecer até a monarquia de alguém que era homem completamente segundo o coração de Deus e que estava debaixo de Deus, trocar a teocracia dos juízes para uma monarquia, mas uma monarquia com o homem segundo o coração dele. Não é que Deus não tinha nos seus planos isso, mas eles se precipitaram, eles pediram antes da hora, e pediram por causa de motivos errados, pediram para ser como os outros povos. Nós não temos que pedir para ser como os outros povos, não temos que fazer do nosso culto um show de efeito sonoro e de efeito. Com luzes e com purpurina, como vai ter agora. Nós não precisamos do exemplo do mundo para buscar alcançar as pessoas. Nós temos a Deus como rei. Por favor, não é a fala de um conservador chato querendo impedir um avanço aqui, uma mudança tecnológica ali. Não tem nada a ver com isso. Só quero te dizer que a estratégia do povo de Deus é o próprio Senhor agindo, é Ele agindo, Ele nos ungindo, Ele nos separando, Ele nos utilizando, Ele nos instrumentalizando para transmitir um evangelho de poder. Não é preciso pintar a parede toda de preto, não é preciso pintar tudo de preto e fazer efeito, porque uma igreja lá faz isso nos Estados Unidos, e em São Paulo, e no Rio, e em Minas, e aqui, acolá. Nós não precisamos de nada disso, podemos até fazer. Mas preste atenção, o que nós precisamos é de fidelidade ao Senhor. Se nós formos fiéis ao Senhor, o rei que vai governar sobre nós, os líderes forem fiéis a Yahvé, o nosso Deus, então tudo irá bem. Todavia, se não obedecerdes a Yahvé, se vos revoltardes contra a sua vontade, então a mão do Senhor pesará sobre vós. Então, cuidado, hein? E que nenhum conservador doente também fique utilizando isso. Instrumentos musicais que eram utilizados já há 50 anos no mundo inteiro não podiam ser utilizados na igreja por causa de um conservadorismo ingênuo. Então, não estou dizendo que não possa fazer isso, aquilo, efeito musical, efeito sonoro, efeito de luminosidade, pode. A questão é que a nossa esperança, expectativa, estratégia não está nisso, no nosso objetivo, a nossa razão de ser, os nossos ministérios, as nossas áreas de ação, as nossas metas depende do quanto nós estivermos envolvidos com o Senhor em fidelidade. Por isso ele fala que vai mandar um sinal. Então Samuel invocou a Yahvé, versículo 20, 18, e ele fez com que viessem trovoadas e chovesse naquele mesmo dia, e todo o povo se encheu de medo do Senhor de Samuel. Era o Senhor de Samuel, porque não era o Senhor de todo Israel, né? Todo o povo suplicou a Samuel: intercede por nós, teus servos, a Yahvé, teu Deus, é o teu Deus, para que não morramos. Porquanto sobre todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. Irmão, chega de você dizer é o Deus do pastor tal, do bispo tal, do presidente tal, do apóstolo tal. Não, é o seu Deus. É o seu Deus para quem você pode interceder. Mas você tem que andar fiel a ele. Em fidelidade a ele, tudo irá muito bem, mas se não tiver fidelidade, pode esquecer, que é como um castelo de areia. É uma casa construída não sobre a rocha, mas sobre a areia. Vem a tempestade e derruba tudo, todo efeito. Por isso que esses ministérios, às vezes, que surgem assim e são muito bons de marketing, funcionam durante 20, 30 anos, mas depois de 40 anos começa a murchar. Sabe por quê? Porque não se gerou uma geração nova de discípulos que tivesse uma relação íntima com Deus. Esses efeitos todos servem para um momento, mas não serve para o relacionamento. Serve para uma estratégia de culto evangelístico, de marketing, mas não serve para um relacionamento com Deus. É hora de voltarmos, é hora de uma liderança criar coragem, pastores, pastoras, missionários, missionárias, criem coragem e digam para o povo. Não é para eles ficarem tristes nem emburrados. Diga, olha, podemos usar um dia, dois, mas não é isso que vai definir o crescimento de santidade, de qualidade do povo de Deus e de quantidade também. Para encerrar, do versículo 20 a 25, contudo Samuel declarou ao povo: não temais, é verdade que cometestes um grande erro. Olha a misericórdia, né, irmãos? Somente não vos afasteis de Yahvé, mas servi-o com todo o vosso coração. Não apostateis para vós, para vos entregardes a ídolos de nada. Irmãos, não vamos apostatar, voltar para trás, negar a fé e nos entregar a ídolos de nada. Ídolos de nada. Todo ídolo é um nada. Todo ídolo é um nada. Inclusive o ídolo eu, ele é um nada. Não apostateis para vos entregares a ídolos de nada, que para nada servem, porque nenhum auxílio podem proporcionar, porquanto nada são. É princípio, do nada, nada provém. Aqui estou citando uma frase filosófica: do nada, nada provém. Certamente Yahvé jamais desamparará o seu povo em honra ao seu grande nome, porque o Senhor decidiu fazer de vós o seu povo. Aleluia! Deus decidiu fazer de nós o seu povo. Nós que o aceitamos como Senhor e Salvador, somos povo dele. Quanto à minha pessoa, Samuel encerra, longe de mim pecar contra o Senhor. É isso que nós temos que querer. Longe de mim pecar contra o Senhor. Deixando de interceder por vós, eu vos ensinarei o caminho do bem e da justiça. Então, não quero pecar deixando de interceder. Isso é pecado. Deixar de interceder é pecado. Quanto à minha pessoa, longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de interceder por vós. É um aposto aí, né? Longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de interceder por vós. Eu vos ensinarei o caminho do bem e da justiça. Vou interceder e vou ensinar. Tão somente temei ao Senhor e sirvam-no fielmente de todo o coração, pois vede quão grandes prodígios realizou entre vós. Porém, se insistirdes em praticar o que é mal, vós e vosso rei, está falando de Saul, sereis exterminados. E aqui encerro, irmão. O capítulo é mais longo. E eu pedi a sua intercessão para a nossa saúde também, mas eu encerro. Primeiro, palavra final de Samuel. É o final efetivo do ministério dele, ainda que ele fosse um intercessor e um ensinador, mas agora o bastão passa para Saul. Número um. Número dois, se nós queremos ser abençoados, precisamos do caminho estreito, seguir a Yahvé, o nosso Deus, o nosso rei, e tudo nos irá muito bem. Número três, se nós nos rebelarmos contra o Senhor, pode utilizar a estratégia que for. E essa estratégia marqueteira, ela pode funcionar durante um pequeno período de tempo, mas não vai agradar a Deus. E em médio prazo, isso tudo não atrai mais as pessoas. O que atrai as pessoas é a manifestação verdadeira de Deus. Aquilo que só Deus pode fazer, a cura do enfermo, a libertação do oprimido, o anúncio do evangelho como um todo, é isso. Número três é isso. Primeiro, testemunho de Samuel, palavra e testemunho. Número dois, andem segundo o caminho de fidelidade ao Senhor. Número três, não pequem contra o Senhor de modo algum, porque senão sereis exterminados. Que Deus nos abençoe e faça com que nós tenhamos ao final da nossa vida uma palavra, se não igual, mas próxima da de Samuel. uma palavra de santidade ao final da vida. Número dois, que nós ajudemos muitas pessoas, primeiro a nós mesmos e depois ajudemos muitas pessoas da fé a intercedendo e ensinando, capacitando, como disse uma irmã outro dia, capacitando para que eles andem em fidelidade ao Senhor. Número três, que não peguemos o caminho largo da idolatria ou de falsas estratégias, estratégias efêmeras, passageiras. Que nós entendamos que o segredo da vitória está nessa palavra e testemunho, em seguir o caminho de Jesus e o não seguir a idolatria. Que Deus abençoe a todos os irmãos e eu dou graças por mais um capítulo da palavra que nós lemos juntos. Permitindo o Senhor, nós depois faremos Samuel 13 na guerra contra os filisteus. A fraqueza militar de Israel e tudo que Deus tem para nos revelar na sua palavra. Que a graça e o poder do nosso Senhor Jesus Cristo faça com que nós tenhamos ao final da vida uma palavra de testemunho. A palavra final das nossas vidas seja o testemunho. Testemunho de uma vida de santidade e o testemunho de que o sangue de Jesus encobre todo o nosso pecado. Em segundo lugar, que nós caminhemos com Cristo no barco, porque com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. E terceiro, que nós não nos deixemos dobrar pela idolatria, toda forma de idolatria, toda forma de busca do nada. Tanto para nos realizar e nos tornar felizes, como para fazer a igreja crescer, porque o nada não vai gerar nada. Então, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a revelação poderosa do Espírito Santo através da sua palavra, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre as 20 nações que nos ouvem, e essa mensagem chegue a outras nações. E seja sobre todo o povo de Deus espalhado sobre toda a terra. E assim seja, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.